Seção 61, Jazz Primavera, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Seção 61, do livro 3º, Jazz Primavera, de Casimiro de Abreu. Pois não é? Ver cair o cedro anoso que campeava na serra, ver frio baixar a terra o pobre velho bondoso que, procurando repouso, tropeçou na sepultura. É triste, sim, é verdade, mas não tão grande a saudade, nem a dor tão funda e dura, pois que ao velho e ao cedro altivo, partido a voz da procela, no mundo, jardim lascivo, a vida foi longa e bela. Mas ver a rosa do prado, que a aurora deu cor e vida, de manhã, flor do valado, de tarde, rosa pendida. Mas ver a pobre mangueira, na primavera primeira, crescendo toda enfeitada de folhas, perfume e flor, ouvindo o canto de amor, no sopro da viração, mas vê-la depois lascada em duas cair no chão. Mas ver o pobre mancebo, em quem a seiva reluz, no sonho cândido e puro, nas glórias do seu futuro, dourando a vida de luz, mas vê-lo quando a sua alma, ao som de ignota harmonia, se derramava em poesia, quando junto da donzela, cativo dos olhos dela, na voz que balbuciava, de amores falava medo, quando o peito transbordava de crenças, de amor, de fé. Vê-lo finar-se tão cedo, com as vozes de um segredo, é dor demais, pois não é? Indaiaçu, 1857. Fim da seção 61.